programa do Carlos Pitty. Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, Carlos Pitty! Nós somos o Forró da Condenada! Alô, galera, de quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, eu sou o Fabrício. E eu sou o Fabián. Oi, aqui é o Bruno. E o Marrone. Oi, gente, aqui é o Ângelo. E aqui é o Daniel. Fiquem ligados, um super abraço. Alô, galera, um grande abraço, eu sou o Gino do Gino e Geno. Nós também estamos com Carlos Pitty. Não sai daí. Brasil e Portugal estão ligados aqui. Programa do Carlos Pitty. Tudo bem com você? Tudo legal. Daqui a pouquinho já tem bate-papo aqui, né? É, já. Um abraço ao pessoal que... Ah, aliás, hoje tem uma dupla lá de Ribeirão Preto aqui no estúdio. O pessoal já tá se preparando, já estão chegando aqui. Então fica ligadinho no programa, né, gente? Já tem a Carlinha. Antes, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá ligado com a gente no Mato Grosso do Sul. Pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará. Muito obrigado, viu, gente? Pessoal de Portugal também, né? Ah, um abraço ao pessoal de todo o Paraguai. Obrigado, viu? Ó, acessa o site www.carlospitty.com e você confere as novidades da minha carreira, do meu trabalho por lá. Agora tem Carla Fernanda e os lançamentos, tá bom? Se liga aí, vambora, Carla! Alô, gente! Programa Carlos Pitty, mais uma semana no ar e eu tô chegando aqui pros lançamentos. E eu vou começar falando da dupla Douglas e Murilo, que são naturais de Mato Grosso do Sul e ambos foram para Curitiba há alguns anos. Seus caminhos se cruzaram pelos bares da cidade e então no ano de 2009 eles formaram a dupla. Eles já participaram de vários festivais e acabaram de finalizar o seu primeiro CD. Tá com a música fresquinha e eu vou lançar agora aqui para você. Douglas e Murilo, Quero Te Pegar. Lançamento. Pegar e vai ser aquele amor gostoso que eu sei que você gosta. Deixa eu te pegar e vai ser eu e você a vida inteira pode fazer sua aposta. Pra cima, galera, com Douglas e Murilo. Deixa eu te pegar, vai. Eu estremeço todo quando te vejo. Seu beijo é só prazer. Garota, tô querendo tanto te dizer que eu tô precisando de você. Eu e você bem juntinho vai ser bom demais. Vai, se você colar comigo, não esquece mais. Dá só uma chance, vai rolar o ai, ai, ai, ai. Quero te pegar e vai ser aquele amor gostoso que eu sei que você gosta. Deixa eu te pegar e vai ser eu e você a vida inteira pode fazer sua aposta. Eu estremeço todo quando te vejo. Seu beijo é só prazer. Garota, tô querendo tanto te dizer que eu tô precisando de você. Eu e você bem juntinhos vai ser bom demais. Vai, se você colar comigo, não esquece mais. Dá só uma chance, vai rolar o ai, ai, ai, ai. Quero te pegar e vai ser aquele amor gostoso que eu sei que você gosta. Deixa eu te pegar e vai ser eu e você a vida inteira pode fazer sua aposta. E aí, Murilo? Fala, meu parceiro. Vamos mostrar pra essa galera como que dança pra gente. É isso aí, todo mundo com Douglas e Murilo na mesma pegada assim, ó. Quero te pegar e vai ser aquele amor gostoso que eu sei que você gosta. Deixa eu te pegar e vai ser eu e você a vida inteira pode fazer sua aposta. Quero te pegar e vai ser aquele amor gostoso que eu sei que você gosta. Deixa eu te pegar e vai ser eu e você a vida inteira pode fazer sua aposta. Quero te pegar com Douglas e Murilo. O próximo lançamento de hoje tem música nova e tem participação especial, viu? É a dupla João Marcelo e Juliano. Eles formaram a dupla em 2005 em Presidente Prudente, São Paulo. A dupla João Marcelo e Juliano vem conquistando seu espaço no concorrido mercado sertanejo. Com um repertório bem diversificado, a dupla se destaca com as composições próprias e também gravadas por outros artistas. Em 2012, João Marcelo e Juliano começaram uma nova e grande parceria com um novo escritório. Também se apresentaram em grandes capitais como Curitiba e São Paulo, além de Cuiabá e Belém. O último trabalho, intitulado Uma Nova História, vem para marcar essa nova fase da carreira da dupla. E eu vou lançar a nova música de trabalho deles, que tem participação especial da dupla Bruninho e Davi. João Marcelo e Juliano, com participação de Bruninho e Davi, Graças a Deus! Graças a Deus que eu tô solteiro, tô bebendo, tô curtindo essa farra o dia inteiro. Graças a Deus que eu tô solteiro, mulherada assanhada querendo o mel do meu beijo. Você pensou que eu não podia viver sem você, pagou pra ver. Aposto que entre nós dois não fui eu quem se arrependeu. Eu tô com a vida que eu pedi pra Deus. Segunda-feira eu tô na parra, terça-feira o que é que tem? Farra, farra. Na quarta-feira tem a roça, quinta-feira o que é que tem? Farra também. Na sexta tô de boa, sempre bem acompanhado. Uma morena e uma loira do meu lado. Sábado não passa em branco. E no domingo nem tem tempo pra descanso. Graças a Deus que eu tô solteiro, tô bebendo, tô curtindo essa farra o dia inteiro. Graças a Deus que eu tô solteiro, mulherada assanhada querendo o mel do meu beijo. Graças a Deus que eu tô solteiro, tô bebendo, tô curtindo essa farra o dia inteiro. Graças a Deus que eu tô solteiro, mulherada assanhada querendo o meu corpo inteiro. Bruninho Davi, simbora pra farra com a gente. Ô, João Marcelo e Juliana, esse negócio de farra a gente entende, hein? Deixa comigo, vai. Segunda-feira eu tô na farra e terça-feira o que é que tem? Farra, farra. Na quarta-feira tem a rocha e quinta-feira o que é que tem? Farra também. Na sexta tô de boa, sempre bem acompanhado. Uma morena e uma loura do meu lado. Sábado não passa em branco. E no domingo nem tem tempo pra descanso. Graças a Deus que eu tô solteiro, tô bebendo, tô curtindo essa farra o dia inteiro. Graças a Deus que eu tô solteiro, mulherada assanhada querendo o mel do meu beijo. Graças a Deus que eu tô solteiro, tô bebendo, tô curtindo essa farra o dia inteiro. Graças a Deus que eu tô solteiro, mulherada assanhada querendo o mel do meu beijo. Tô bebendo, tô curtindo essa farra o dia inteiro. Graças a Deus que eu tô solteiro, mulherada assanhada querendo o mel do meu beijo. Graças a Deus que eu tô solteiro, tô bebendo, tô curtindo essa farra o dia inteiro. Graças a Deus que eu tô solteiro, mulherada assanhada querendo o meu corpo inteiro. Valeu Bruninho, valeu Davi, valeu Joãozinho, valeu Juliano. Seguinte, hein, graças a Deus que eu tô solteiro, rapaz. É nóis! Adeus com João Marcelo e Juliano e participação de Bruninho e Davi. Lembrando, todos os artistas que quiserem que a sua música seja lançada aqui no programa também, é só mandar no e-mail programa@carlospitch.com a música de trabalho e o release que eu lanço pra você, tá certo? E semana que vem tem mais, hein? Tem mais novidades e lançamentos aqui no programa Carlos Pitt. Um beijo! Vamos matar a saudade agora? Vamos! Essa música não é tão velha assim, mas já tem uns... Tem o quê? Uns 5 anos por aí, né? Mais ou menos. Mas já dá pra matar a saudade, né? 5 anos atrás, onde é que você andava? 5 anos atrás? Vamos curtir! Bala de Prata, essa música que lançou essa dupla aqui, ó. Fernando e Sorocaba para o mundo da música sertaneja. Bala de Prata pra lembrar. Matando saudade. Matando saudade. Criminosa, não posso olhar dentro do seu olhar. Bala de prata certa pra matar. Virei seu refém e não quero escapar. Bandida, você atirou em minha direção e acertou bem no meu coração. Minha vida ficou na palma de suas mãos. Uh!

CP1.com, beleza? Agora tem a Miroca trazendo as novidades do mundo artístico. Alô, alô, Carlos Pitty, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. Tudo bem com vocês? Olha, eu vou começar fazendo uma pergunta. Quem será que vai cantar a música tema da Copa de 2014 e da abertura do evento que vai acontecer aqui no Brasil, hein? Você lembra na Copa passada, que foi na África? A Shakira cantou e encantou o mundo com a sua graça e a dança estranha, com um abrir e fechar de pernas, um sacudir de cadeiras, mas que popularizou a cultura africana e o tal do kuduro, cujo ritmo é um sucesso e tema da abertura da novela Avenida Brasil, né? Bem, o que acontece é que a Sony é patrocinadora da FIFA e por isso essa gravadora terá prioridade na escolha de quem vai gravar o tema oficial da Copa de 2014. Além disso, poderá também decidir quem vai se apresentar na abertura da Copa e nos shows que acontecerão em eventos da FIFA durante a competição. Poderosa, né? Mas já dá pra gente ter uma ideia pelos artistas, além da Shakira, que essa gravadora tem em seu cast atualmente, né? 5 deles são sertanejos: Zezé e Luciano, Victor e Léo, Bruno e Marrone, Daniel e Eduardo Costa. Também o Roberto Carlos é dessa gravadora, além de Alexandre Pires, Ana Carolina e Xuxa. Portanto, quem esperava ver nos shows da Copa Ivete Sangalo, que muitos consideram ser a nossa maior cantora, saiba que vai ser muito difícil. E o escritório de Fernando Sorocaba recebeu mais um reforço. Trata-se de Marcos e Belucci, que agora terão a carreira gerenciada por eles, que também estão cuidando do Chitão e Chororó, né? Aliás, a gravação do novo CD de Chitãozinho e Chororó foi na semana passada, numa casa em que o Sorocaba é sócio, né? E tava lotada, viu? O público cantou junto com eles os maiores sucessos da dupla. A proposta da dupla, depois de 40 anos de carreira, é começar uma nova história. Os grandes sucessos de Chitãozinho e Chororó agora vêm com versões bem mais pesadas, puxadas no rock, na guitarra e na bateria, que é como o público das festas gosta mais, né? Os paletós que o Chitãozinho e Chororó sempre usavam também foram aposentados. Estão dando lugar para botas, camisas e fivelas. É, pelo que se vê, o povo gostou. E o Gustavo Lima tá mesmo de olho no mercado internacional, já com status de popstar. O cantor já lançou o hit Balada com trechos da letra em espanhol e gravou em Ibiza, na Espanha, um clipe com versão remixada da música Gatinha Assanhada, onde ela aparece mostrando a sua nova forma. Sem camisa, bombadão, meio barbudo, todo tatuado, cabelão lá em cima, espetado, empinado, ao lado de moças com pouquíssima roupa. Sei não, no ano passado ele ainda estava tão magrinho. Bom, ele também gravou o show que realizou em Orlando em julho e transformou em DVD para mostrar aos gringos os seus maiores sucessos. E o Luan Santana apareceu na novela Cheias de Charme esta semana, dizendo ser fã das empreguetes. Que bonitinho! Agora, no dia 7 de setembro, ele vai aparecer de novo na novela, cantando ao lado de Chayenne, a personagem de Cláudia Abreu. E eu vou assistir. Mas você também pode assistir aos vídeos das entrevistas que rolam por aqui. As imagens de Dudu e Dalvan já estão lá, com muitos outros vídeos e clipes. Não precisa ficar procurando pela internet toda, não, porque tem um monte de coisa para você escolher no www.tvcp1.com. Acesse também www.carlospitty.com para ver fotos, vídeos, ouvir as composições de Carlos Pitty e também assistir ao clipe da música Eu Sou o Cara. Vai lá! Boa semana, beijão, pessoal, e até a próxima. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Alô, moçada, eu sou o Léo. Eu sou o Júnior. Um grande abraço a todos do Brasil e de Portugal que estão ligados aqui no programa Carlos Pitty. Era só pra ficar, eu devia ter te avisado. Não quero viver um romance amarrado, que daqui pra frente você vem mais eu. Te expliquei, mas acho que você entendeu tudo errado. Não tô precisando de alguém do meu lado. Começando assim você já me perdeu. Desculpe coração, eu te peço perdão, mas não gosto de dar satisfação. Se não me entendeu, o que posso fazer? Só posso desejar muita sorte pra você. Então fique com meu beijo, tchau. Se fico mais tempo com você, acho que não é legal. Fique com meu beijo, tchau. Se estou sozinho, fico bem com você, eu passo mal. Fique com meu beijo, tchau. Se fico mais tempo com você, acho que não é legal. Fique com meu beijo, tchau. Se estou sozinho, fico bem com você, eu passo mal. É, mulher, desmontou. Fique com meu beijo, ó. Tchau. Bom. Era só pra ficar, eu devia ter te avisado. Não quero viver um romance amarrado, e daqui pra frente você vem mais eu.